com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida, 1 da tarde. Muito obrigado pela sua parceria aqui com o Pretinho Básico. Pretinho Básico da 1 tem o patrocínio Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. E Panvel, é você sempre bem, como o Pretinho Básico, na base do bem. Fala, Cajezinho. E aí, beleza? Boa tarde. Beleza, boa tarde, Potter. Boa tarde. Fala, Maurício Amaral. Oi, tudo bem? Tudo bem. Marcos Piangers está entre nós, tudo bem, querido? É nóis, moleque. Muito bom. O Mr. P, viu o Mr. P por ali, não? Você não viu o Mr. P por ali? Eu não. Nada de mim. Eu não. Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Os tambores de Yokohama anunciam a chegada da estrela móvel do Pretinho Básico nesta quarta-feira, 1 da tarde. É a moça que apresenta o Patrola em HD no Rio Grande do Sul. O nome dela é Rodaica. Tudo bem, a Rodaquinha trouxe uma participação especial pro programa de hoje também. Fala, apresenta aí o Rodaquinha. Alô, pessoal! Malandro! É o malandrinho! Malandrinho! Alô, pessoal! Ah, que beleza! O Theo é a estrelinha móvel do Pretinho Básico de hoje. Com seu companheiro. Com seu companheiro. Tudo bem, Theo? Tudo passou bem? Passou de ano, Theo. Tá tranquilo, vai pro segundo ano. Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. E os companheiros, Theo, as gatinhas. O companheiro vai dar um ar da graça ou não? O companheiro é o cachorrinho de estimação virtual. Virtual, fictício, né? O amiguinho virtual. Melhor, né? Melhor cachorro de verdade. Melhor. Não faz xixi, não faz cocô, não fede, não tem pulga, essas coisas bem todas. Muito bem, vamos nós aqui com os destaques comentados do Clique RBS nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2011. Theo, quantos dias faltam pro Natal? Tempo. Se hoje é dia 21. Três. Tá bem. Hoje é dia do atleta. Opa, sou eu. Aí, tenho 14 mil curtidas lá no Facebook. Ah. E no Facebook eu me inscrevi como atleta. Ah. Então atleta de quê? Sou atleta favorita de 14 mil pessoas. Favorito de 14 mil pessoas. Atleta. O cara entra no Facebook e tem atleta favorito. Marcos Piangers. Cara que emagreceu. O cara que conseguiu a façanha de emagrecer. Quantos quilos, Marcos? Não sei que eu não me peso, né? Não, você que eu não me peso, aproximadamente, né? Eu não me peso, 10 quilos, tu perdeu? Não faço ideia, mano. Não faço ideia. O blog do Pretinho começou a retrospectiva 2011. Estamos resgatando imagens de todo do ano. Porã, e aí tem uma tua. Cara, o Marcos Piangers em fevereiro. Gordinho. Não perca, deve estar entrando hoje, amanhã. O Marcos deve ter emagrecido uns 10 quilos sem fazer um esforço físico. Não fez um exercício. É, deve ter metido muita bomba pra dentro. Marcos mente. ZH mente, Marcos mente. Drogas. Marcos caminha em esteira. Ah, é? No condomínio. Se pesava antes, sabe exatamente quantos quilos. É um baita de simulado. Eu não me pesava primeiro. Não me pesava antes, não me peso agora. Não sei quanto eu perdi. Eu caminho na esteira, quando eu caminho na esteira, eu caminho lendo o livro ainda. Tão rápido que eu caminho na esteira, eu caminho lendo, dá pra ler. Ah, sensacional. Tu só perde tempo, na verdade tu só lê, mas então. É porque... bom pra dar uma caminhada, assim, o cara fica botando o pé. Tu chega a transpirar, não? Não sua. Quando eu começo a suar, eu saio fora. Yes. Mas é bom pra dar uma circulada no sangue, me disseram que é bom, né? Pra afinal o sangue, é isso aí. Aí eu fico lendo o livro. Tá bem, caminhando. Parabéns, Marcos. Tal, que bom, sensacional. Fala, Mr. P. Falo, boa tarde. Tranquilo, tudo bem? Hoje o Mr. P tem um dia muito especial, tem o jogo da parceria. Ô, Mr. P, muitas pessoas ontem me perguntando sobre o jogo, até te mandei um torpedo, te pedindo lá informações e tal. Então é isso, tamo junto. Hoje à noite, daqui a pouquinho, o Pi fala mais sobre o jogo, logo mais 1:30 no Bola nas Costas. Hoje também, além do dia do atleta, é o dia do artista profissional. Cara que vive da arte. Maravilhoso. Cara que vive da arte. Revelação do Teatro Nacional. Mas eu não sou profissional, né? É profissional. Eu só brinco com os meus amigos. Em alguns momentos você faz profissionalmente algumas coisas. Não. Foi profissional. Eu brinco com os meus amigos. Não ganhou dinheiro, não pagaram pra você, não pagam um Pretinho. Isso é profissionalidade. Muito obrigado, então, Neira. se lembrar dos pintores mais famosos. Os pintores mais famosos, Theo. Diz quem, aí, exemplo, os pintores Theo, mais vai famosos, vai. Dá um exemplo. Diz aí. Vamos. O seu Jorge lá que pintou a garagem, não é? Seu João que pinta lá em casa, mano. É. Quem mais? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Né? Pintou quem o quê? O que, que o Leonardo da Vinci pintou? Tem. Mona Lisa. Muito bem. Entre outras coisas. O que o da Vinci inventou ali na Mona Lisa? Além de ter pintado a Mona Lisa, o que, que ele inventou? Ah, esqueceu. Ah, boa, moleque! Tá bem, foi vamos então. Aos... Que inventou, foi. Ele... Eu não sabia. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Espécie rara de baleia é encontrada morta em Cidreira, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Que pena, o exemplar é uma fêmea adulta da espécie conhecida como baleia bicuda. Com pouco menos de 6 metros de comprimento e que deve pesar de 1,5 tonelada a 2 toneladas. Tem muita baleia em Cidreira, galera. É um bichão, meu. É, uma mais, uma menos. É a baleia azul que pesa só 3 toneladas a língua dela. Ah, para! A língua dela pesa 3 toneladas, cara. Que curiosidade, cara. Que língua baleia. Nossa senhora. Imagina tomar uma linguada dessa baleia, meu. Imagina uma lambida da baleia. Na hora. Dirigir 20% acima da velocidade permitida é a infração mais cometida em Santa Catarina. Pelo menos foi em 2011. Pode não parecer muita coisa, mas se o condutor se envolver em um acidente com vítimas, a lei o considera um criminoso. Por exemplo, 20% acima de 80? 105. 96. 96. Ah, menos de 100. Vai, mas é complicado já. Aliás, eu quero propor aqui que estudem, pretensiosamente, quero propor aqui que estudem uma mudança no Código de Trânsito para essa coisa de 40, 60, 80, esses 20% de tolerância. Porque olha aqui, ó, você já deve ter sido multado no limite desses sim, 20%. Se passa a 88, eu tô. Sim. O que é extremamente difícil, porque tu tá a 85, tu tá a 90, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Desculpa, é praticamente é pra quem tá conduzindo ali. É. Claro que deve ter estudos de segurança, etc. Mas me parece que seria uma coisa muito mais simples, menos punitiva. E tão se tornaria tão corretiva quanto se nós alterássemos para 0,30, 0 a 30, 30 a 60, 60 a 90, 90 a 120. Proponho que as pessoas que estejam dirigindo num lugar onde possam agora, que testem que entre 30 e 60 muito pouca diferença de velocidade e possibilidade que tu ainda tem de controlar o carro. É. Assim como 60 ou 90. Pega na frente de um hospital assim, testa 60, 80. Não, ali 100. Testa 120. Sim. Não, cara. só pra testar. Entre 60 e 90, pode dirigir o carro. 70, 80, 85, cara, é quase a mesma coisa. E aí acaba essa multa sacana que todo mundo leva. Mas eu acho que entendeu? É esse o argumento pois principal da multa, e aí nós acabamos com um monte de coisa, entendeu? Ruas internas de cidade, que de hoje a gente vê 40. 60, de 30 para 60 tem diferença. É o dobro. Não, mas, não, mas no ato ali, e não. De 60 para 90, então Deus o livre de uma área. Mas urbana. É isso que eu tô dizendo. 60 para 60 para 90, não. Sim. É, 60 para 90. Experimentem. Vamos chamar 30 de X. Experimentem fazer o que eu tô falando. 90Z. Experimentem fazer o que eu tô falando. 30, 60, Z maior. Uma rua 30, 60. E depois naquela. Num outro trecho da rua, 65, 70 rua, e vai até 85, 90. Cara, é a mesma coisa, tia. É a mesma coisa. E vai acabar com essa multa e vai corrigir, vai ter menos dificuldade de compreensão das pessoas. Tia. Pia, é louvável o teu gesto, a tua ideia, mas eles não querem acabar com multa, Pia. Desculpa te dizer isso, mas eles não querem acabar com as multas. Eles querem cada vez mais arrecadar com as multas, ao invés de educar com as multas. Ninguém educa multando, né? Pune multando, né? Filha das... Juros do cheque especial sobem em novembro. Em média, a taxa está em 188% ao ano. Meu Deus! Já a taxa anual para a compra de veículos caiu para 27% em novembro. Mas lembrando que o juro carro tem que entrar no cheque especial, cara. Não isso que eu ia falar, lembrando que o juro do cheque especial não é aquele não paga juro no cheque especial só quem usa cheque. O negativo da sua conta, mesmo que você não use cheque, incide sobre este percentual aí. É alto, né? Mais de 10% ao mês, né? Mais de 10% ao mês. Se o cara começou o ano devendo R$1 no cheque especial, acabou o ano devendo R$188. Isso aí. E se começou devendo R$1.000? 188 mil. É o meu carro. 10 mil reais. Ih, rapaz, que isso, hein? 1.880 mil. Vai indo, vai. Movimento indo. Na rodovia de Joinville deve aumentar 50%. Acho que é rodoviária, meu. O que que eu falei? Rodovia. E o que que é? Rodoviária. E eu falei o quê? Rodovia. É rodoviária. Rodoviária. Movimento na rodoviária de Joinville deve aumentar 50%. Na de Criciúma já aumentou bastante o movimento lá. É, a pessoa tá saindo correndo. É um entra e sai. No banheiro, especialmente. Expectativa é de receber pelo menos 120 mil pessoas até o fim do mês. Que... Que isso, Silvinho Luiz? Silvinho Luiz. Depois eu vou te apresentar o Silvio Luiz, tá aqui no estúdio. Vou te apresentar ele. Pelo amor do... Quem vai viajar e ainda não comprou a passagem deve se programar. 60% das passagens já foram vendidas. Amém! Avião sai da pista, bate em barranco. Após pouso em Erechim. O piloto em treinamento, Gilmar Freibig, de 55 anos, fazia o primeiro voo sem instrutor. Exatamente. É, Léo Mir. Ô, Vico, tá tranquilo. Instrutor, claro que vai bater, né? Não, mas ele já tava preparado. Faz sentido, né, Teo? Não vem denegrir a minha imagem. Ele já tava preparado. O Almir é que era o instrutor dele, Teo. Não precisava mais ninguém lá ajudar ele. Conhece o Almir? Já tava preparado. Conhece o Almir? As empresas? Esse é o Almir. Alguma coisa errada aconteceu esse dia aí. Sim, né? Óbvio, né? Sim, né, Almir? Qual a tua opinião sobre o Almir, Teo? Tem alguma opinião? Não tem ainda, né, Teo? Daqui a pouco. Alimentação leve e muita água são as dicas para o corpo em dias de calorão. Esse ano também, isso aí. Fuja dos alimentos. Como esse ano, cara? Todo ano. Cada vez mais, né, cara? Tô esperando um ano que é chocolate e cerveja box. Isso, aí no inverno, né, cara? Fuja dos alimentos muito calóricos e frituras e aposte em saladinhas, legumes refogados e também nas frutas da estação. Ai! É bom uma frutinha da estação, né? Três frutas da estação, cara? Vai ali na estação. Cara, frutas tradicionais. Manga, cereja e pêssego. Não cereja, gosto. Não. Maçã, morango. Ameixa. Ameixa, morango, manga. Só quem anda pitanga. Só quem anda de trem sabe as frutas da estação. Não sei. É que tem fruta que vale pra qualquer estação. Então a banana, por exemplo. Banana, maçã. Bergamota. Bergamota também. A gente come mais no verão do que no inverno. O que que é, garoto? É que a maçã a gente come mais no verão do que no inverno. Não tem essa regra, eu acho. E no inverno tu come mais o que, Théo? No inverno. Bebe vinho no inverno, Théo? Vinhozinho? Tinto? Só um suquinho de uva, né, Théo? Mais um... Obrigado, Théo. Mais um traficante é solto por engano no Rio Grande do Sul. Exatamente. O detento... Infelizmente, ele era traficante. O detento tinha... A gente achou que ele era padre. Ele tinha duas condenações, Almir. Ele recebeu condicional em uma delas. É. Segundo a Justiça Federal, a SUSEP não consultou o Sistema Integrado da Segurança Pública. Não olhamos. Esse é o segundo caso em um mês. O paradeiro de ambos... é desconhecido. Que beleza. Beleza, hein? Que é isso, rapaz? Exatamente. Ah, bem, 1h14. E aí, Marcelo? É verdade, amigo, o traficante tá solto, a sociedade não faz nada. Não faz nada. A sociedade só fica no Twitter, né? Trending Topics, né? Só quer saber de sorando. Enquanto isso... Sorondo. Enquanto isso, o traficante são libertos, soltos. Soltinhos. Das prisões. Tem criança no estúdio. Olha aí, Marcelo. Hoje tem criança no estúdio. Só pra nos lembrar que temos muitas crianças nos ouvindo neste momento. Esse anão aqui. Não é anão, é uma criança. Esse anão. Você trabalha com o quê? O que você faz da vida? Não, ele é uma criança, Marcelo, não trabalha. Tá vendo o que eu tô fazendo agora, meu Deus? Tá fazendo o quê? Sentadinho, esse é seu trabalho. Sentado no microfone na rádio, é isso? Tá bêbado. Com certeza tá bêbado, alcoolizado. Tá muito doidão. Qual o seu nome? Fala. Theo. Theo, esse é seu nome. Theo do quê? Theo Fetter. Da família. Provisório, por enquanto. Da família. Olha o crachá dele de provisório. Tá bonito. Muito legal, viu? Mostrou um crachá provisório. E um jovem achou um cartão de crédito no chão e tentou pagar a pedicure. Pô, mas a pedicure? Aí foi preso na hora. O cara foi fazer o pé? É o Jonas Littrautmann. Ih, acho que o Jonas... Foi lá em Volúsia, na Flórida. Ah, lá em Volúsia, na Flórida. Foi preso após o cartão se recusar. Tem muito cartão de crédito. Mas tem muita gente que usa cartão de crédito achado, viu? Ah, é? Muita gente. O Deco, abraço pro Deco. achou um cartão de crédito e usava meses. Meses usou o cartão de crédito. Era só compras pequenas. Usava, pagava padaria, pra coisa, sempre. Não, era sem senha, era aquele que só passava. Ah. Ele assinava, né? Claro. Assinava, não tinha nada. Tinha... Mas o Deco não comprou nada em prestação, só compras pequenas, alimentação. Daí aparece o cartão de crédito aqui no chão e daí tem uma plaquinha é de quem achar. Ah, que beleza, eu adoraria essa. Cartão de crédito é de quem achar. Como é bonito o mundo das crianças, né? Mas depois piora, viu? Depois vai ficando horrível. O mundo é horrível, viu? Após aula sobre perigos do álcool, policial é preso por dirigir embriagado. Que isso? Deu a aula. Que exemplo. Aliás, ontem, cara. O policial que tem que prender os que bebem. Só policial. É, o policial que tem que prender os que bebem. Então, nós vamos... Ele bebeu e dirigiu. Ele bebeu. Dá um exemplo. Sabe quem vai prender ele? Os bêbados. Os seus bêbados vão prender os policiais. Eu vi a foto ontem no Facebook que tava rolando em Porto Alegre, num taxista tomando uma ceva em movimento. Ah, para! Empinando uma latinha de cerveja. Ah, é. Feliz da vida. Uma salva de palmas. A gente conhece o taxista. Tem que... E aí a foto do Facebook tava com o rosto dele, obviamente, manchado, os caras não quiseram se comprometer, né? Bem feliz, tomando com aquele carrinho vermelho clássico, sim, com a listinha clássico, azul. Clássico, laranja, com a lista azul. Deixa ali relaxar nesse calor aí, meu. Uma cervejinha só. Cara, é uma tristeza, e até de falar isso aqui, até de falar é complicado, mas a gente sabe que uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. É complicado. Mas tem que prender esse desgraçado. É como eu já mudo, né? Tem que prender ele. Não pode dirigir, tolerância zero. Tolerância zero. Homem rouba carro de mulher durante encontro nos Estados Unidos. Opa! Foi rolar um romance. Pô, devia ser uma nave. Pediu a chave. Valia mais que a mulher. Me empresta a chave pra pegar algo ali no carro. Foi lá, saía com a mulher há 3 semanas, levou o carro embora. Mas depois foi preso, que nos Estados Unidos isso funciona. Lá prendem, né? Aqui já o carro estaria em Gravataí ali, já todo desmontado. Gravataí, um abraço pra você. É, pra gravar. Tem muita oficina de desmanche ali em Gravataí. Em todo lugar tem, cara. Tem, é verdade. Em todo lugar. Na Moinhos de Vento não tem oficina de desmanche. Olha que pode ter. Olha que pode ter. Verdade, era isso. Essas foram as notícias, viu? Obrigado, tá, Marcelo? Gostou do Marcelo, Théo? Gostou ou não gostou? Sob pressão é pior. Piorar, hein? E aí, Mr. P? E aí, ó, antes que eu me esqueça, no Twitter já botaram ali. Ô, P, diz 30 pra 60 não tem diferença pra quem dirige, mas pode salvar a vida de quem é atropelado. É, tem diferença de 60 pra 65, botaram um vídeo do YouTube ali. Tá, mas pelo amor de Deus, eu sei, não é isso que eu tô falando, tio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Seja bem-vindo ao mundo da interpretação. Entendeu? Se tem um limite da placa dizendo que tem que andar a 60, é claro que tem diferença, inclusive, pra quem anda ali a 20. Não vai atropelar praticamente ninguém, mas pode andar a 60. É outra coisa, vamos entender as coisas que estão sendo propostas. Não, antes de entender, vamos querer entender. Boa, mas eu não entendi, meu. Tá, explica de rápido. Novo. Não, aqui, ó, tio. 60, 30 e 90. Tu não entendeu porque tu não prestou atenção, porque tu não quer? 90 é. 90, qual é a diferença? Tipo, pensa comigo, tá. Se tu tá debochando, não importa. Perguntou, te ferrou agora. Tu vai ouvir. Vai ouvir agora. Vamos lá. Tem ruas em que dizem limite máximo 60, tu passa a 75, tu é multado. Como é que tu vai saber que tu tá a 74, 75? É uma coisa tênue, cara. Não, que às vezes tu te atrapalha. Mas não tinha que estar 74, tinha que estar 60. Sim, e é isso que eu tô dizendo. Se tu coloca ali limite máximo 60 e naquela rua tu propõe, não pode ultrapassar 60 e ponto. 60. Ponto, é 60, acabou. Isso ali é 60. Numa outra via, tu encontra a possibilidade de andar até 90, lá o máximo é 90. Então tu estipula três máximos. 60, 90, não 120. Tem 90, acabou. Na cidade, entendeu? Acabou. Na cidade acabou. Não tem 90. Então, é isso que eu tô propondo da pessoa dirigir a 70 e a 80, para perceber que esse é tênue essa diferença, mas que em compensação multa. E que na hora de um acidente, alguma coisa assim, não faz tanta diferença. Então, aí tu passa numa rua que é 40. Na outra é 30, na outra é 60, na outra... Por que que eles têm, eles dão esse... Por que que eles dão essa porcentagem a mais, assim, porque pode dar problema no medidor da... Eu acho que é. Mas eu não entendi. Pra margem de erro. Tu é contra a margem, tu é contra 60. Propõe o seguinte, limite máximo de determinadas ruas. 30 ou 40, que seja. Outra 60, outra 90, 120, acabou. O único lugar não, que tem que tu cidade. Pode andar 80 não. por hora não. é na Castelo Branco. O único lugar que é aquele pardal da Castelo Branco, quando tu tá saindo já em direção ao freeway. É o único lugar que é 80. Todos os outros lugares dentro da cidade é 60. Aliás, aquele pardal é uma coisa ridícula, né? É uma coisa ridícula. Os engenheiros de trânsito da EPTC que colocaram aquele pardal na Castelo Branco. Eu não sei o que pensam, né? O que tem na cabeça em botar aquele pardal ali. Claro, é irritante tudo isso, cara. Porque não protege ninguém aquele pardal. Na última rua da cidade. Sim, na última rua da cidade, mas não é essa a questão, filho. A questão é que naquele pardal ali, ninguém atravessa ali, entendeu? Ninguém atravessa aquela rua, não é uma rua onde as pessoas atravessam. Não tem um cruzamento de carros ali, não faz sentido ter aquele pardal ali. Mas se tem, a gente tem que obedecer. Será que não é porque ele tem residências no acostamento ali próximo? Não pode ser por isso. Não tem residências ali. Tem a direita ali, né? Não, mas... Lá embaixo. Mas é que a pessoa não tem... Ainda que tenha aquela residência, ok, vamos considerar que tem. Não tem pra onde atravessar. É o muro do Transurbe do outro lado. Não tem como atravessar ali. É, não, isso sim. Mas é que a gente sabe que às vezes até no acostamento tem atropelamento. Ah, bom, mas aí... Ou logo ali na frente tem aquela virada pra direita que vai dar lá na farra. Mas é bem lá na frente. Bem lá na frente. E aí, Mr. Pilha? Em plena Sexta-feira Santa, duas bichinhas ali na luta, à procura de um encontro qualquer. De repente passa um marinheiro. Marinheiro, bonitão, boa pinta, grandalhão. E as bichinhas ficam ali, broçadas. Aí uma diz pra outra: calma, Birigite, hoje é proibida sexta-feira, Birigite. Birigite! Hoje é sexta-feira santa, não pode comer carne. Que é isso? Aí outra responde: ai, mas e quem foi que disse que marinheiro é carne, marinheiro é peixe? Marinheiro é peixe! E aí, Carlos Eugênio? Seguem algumas frases engraçadas. Essa primeira, por exemplo, eu não entendi. Vocês me ajudem. Você não precisa de um paraquedas para saltar de um avião. Só precisa se quiser saltar de dois aviões. O segundo avião, né? O segundo avião. Não morrer, entendeu? Se quiser saltar pela segunda vez de um avião. Se quiser saltar de um avião sem paraquedas, tem. Tá. Gostou? Tá. Gostei. Então, tá. Hippie é um cara que parece com Tarzan, caminha como a Jane, e cheira como a Chita. O nome tensão pré-menstrual, Rodaica, só foi criado porque doença da vaca louca já estava em uso. As pessoas vão acreditar em qualquer coisa se você disser sussurrando. Olha, uma boa dica, hein? O quê? Se eu falar sussurrando, tu vai acreditar mais em mim. O Vetter, não creio. O Vetter é macho. I see dead people. Porra, tem pito grande. Não sou supersticioso, porque isso dá azar. Você não odeia pessoas que terminam as frases sempre com uma pergunta? Manda um beijo pra Igreio Bernardes, que hoje oficialmente está de aniversário. Eu acredito mais em vocês, cara. Saúde. Parabéns, Igreio. Eu não acredito mais. E aí, quando aqui, o que tem aí, mulher? Tem aqui a cartinha da mulher pro Papai Noel. São os últimos dias, né? Prezado Papai Noel, esse ano tô escrevendo com antecedência de 2 dias. Pois percebi que a organização não é o seu forte e quero que o senhor tenha tempo de preparar tudo certinho. Segue a minha listinha, posso assegurar que muitas outras mulheres vão gostar. De modo que o senhor pode produzir tudo no atacado para baratear os custos. Desejo que não haja limite nos cartões de crédito. E que exista um código especial para fazer compras, de maneira que a fatura seja automaticamente zerada. Ei, beleza. Quero um homem de verdade, mas fala sério, Papai Noel. Não me traga imitações. Diga não à pirataria. Chega de genéricos. Maravilhosa. Quero um dispositivo instalado no umbigo que jogue fora toda a gordura consumida, desinflando os pneuzinhos automaticamente. Olha que prático. Saiu pelo umbigo. Que nem hora. É que nem o ventil, né? Já que pra sair por outro lugar é mais difícil mesmo, né? Não quero me depilar nunca mais. Ou o senhor faz a moda de pedir pernas, axilas, buço, virilha, cabeludas. A chita. Ou suma de vez com todos os pelos indesejados do meu corpo. Mas não, meu tem marido... depilação definitiva? Claro que não, né, Bia? Ah, ela não, existe, só que ela é demorada. De laser aquela, né? É, de laser. Nunca ela mais nasce, cara. Não. Nunca mais nasce. É mesmo? Também não nasce mais nada. Uma vez, cai todos os cabelos, pra cada pessoa funciona de um jeito. Quem tem muito pelo pode voltar ou demora mais sessões. Quem tem menos pelo, ela atua melhor. Eu acho que ela é definitiva enquanto dura. Os pedaços da orelha. É. Cai um monte de coisa. A gente podia fazer na outra nádega do Porã. Por exemplo, os mamilos, quando tu depila os mamilos. Como assim, cara? Como depila os mamilos. Tem uns tufinhos de pelo ridículo nos mamilos. Olha o Potter ali, por exemplo. Olha o Potter ali, os mamilos do Potter. Os tufinhos ridículos, cara. Não, é melhor que não ter. É da natureza. Ele nasceu assim, tem que morrer assim. É melhor que não ter. Não, tá louco. Melhor que não ter. Não. Fala, Potter. Tem que. Todo dia e todo patrão mostrar. É, o Potter tem essa necessidade, tem, né, Théo? Tem necessidade de mostrar os mamilos no patrola, né? Impressionante. Apertou minha teta. Apertou não a é pra mamar. É grande, mas não mama. Não é mais mamilo, é teta. O Potter, durante a gravação, ele sempre encontra um motivo na matéria pra mostrar o corpo. Pra tirar a roupa. É. Aqui parece uma gelatina. Casa e companhia, imagina, tava aqui, ó. Os mamilos. O que mais, Rodaica? Meu marido, noivo, namorado ou rolo deve adivinhar todos os meus desejos. E toda vez que se aproximar de mim, deve dizer o quanto eu sou linda, inteligente, especial. Nossa, linda. Perde a graça. Que me traga presentes e trate bem toda a minha família. E também adivinhe quando for a hora de sumir, quando eu estiver sensível ou com TPM. Não vai reclamar um mês. Igual. Não vai aguentar o ano um que mês. Vem, ela vai estar querendo tudo diferente. Mas daí tem outra lista. Sabia. Um presente ideal seria uma gravidez que durasse apenas 2 dias com um parto indolor. Não, mas isso existe. Só o final de semana de grávida. É bebê. E gravida sexta, segunda-feira já nasceu. Não, até existe, só que o bebê nasce... Mas imagina quanto ia ter de filho no mundo, cara. Se fosse tão fácil, muito, né? Ia ter muito. Se nascesse, é um absurdo. Coelha, né? Coelha que é rapidinho, não é? Aliás, olha, pro jeito que tá, o ideal é que fosse uns 12, 13 galinha meses. Galinha mais nada. Ainda, 25 dias. 25 dias só a galinha fica grávida? Como é que tu sabe, teu? Ele estuda, né, Maurício? Cara, ele estuda, sabe mais que eu, cara. O quê, cara? Tudo. Sobre tudo ele sabe. Não, ouvi, eu tava não é muito difícil, aqui, Maurício. Não, ele sabe. Ele disse quanto tempo a galinha fica grávida. 25 dias. 25 dias? 25 dias. Tá brincando. Tu anda lendo as revistas daquela Mundo Estranho, aquelas coisas, não, no mínimo, cara, né? Ele é muito inteligente. Porque é muito bacana. Não, ele mas vai na escola. Eu tô elogiando, porque aquelas coisas são legais. Cara, eu aprendi hoje com o Theo que o Da Vinci inventou o helicóptero e agora a galinha fica grávida. Não, mas eu também não sabia. E a língua da baleia, 3 toneladas. Demais, Theo. Ele é melhor que o Davi Coimbra. Mais alguma gestação? Isso eu tenho assim. Certeza absoluta. Tá, para o ciclo menstrual, vou ser camarada. Vou pedir que dure só 2 horas, por favor. Pô, quero uns comprimidos que alterem automaticamente cor, comprimento e textura do cabelo. Tipo, quero ser loira hoje. Toma o comprimidinho. Meia horinha tá pronto. Isso aí não vai demorar pra ter. É, isso aí não. Vou pedir novamente um suprimento infinito de sapatos, bolsas, cosméticos e joias. Tudo que a mulher quer, mulher. Tudo que a mulher quer. O que a mulher quer? Sapatos, cosméticos, tudo. Não é toda mulher, Théo. Infinito de sapatos, bolsa. E cinto. Bolsas. E óculos de sol também, né? A tua mãe tem muito, a tua mãe tem muitas dessas coisas? Tá louco. A tua mãe tem muitas dessas coisas? Muitas coisas assim, tipo sapato, bolsa, pulseira? É o guarda-roupa inteiro. Eu quero ter o guarda-roupa, pai, tem um pouco da mãe. Sim, ela abusa, ela invade o meu guarda-roupa. Na verdade, no teu também até tem. Até no teu tem coisa da mãe. Não é que não sabe, é escondido lá. Tem toda. Lá em casa é legal que tu abre a dispensa, tu abre um armarinho da dispensa, cai em sapatos. É legal, arroz. Nenhum usa mais há anos. Nenhum tá bom pra ela. Não, eu gosto muito de todos. Tinha que ter o pedágio do sapato, levar a rodada no pedágio do sapato. Boa! Quero ver a rodada que você despedir no sapato dela. Minha mãe ia conseguir. Papai Noel, eu vou pedir de novo. Me mande um robozinho que limpe, lave, passe, cozinhe, toque música, não falte, não peça aumento e não acabe com o sabão de pó em uma semana. E faça um cafuné gostoso. Bem também, gostosinho. No final. E pra finalizar, quero 150 de QI e 50 de cintura. Não o contrário. Se vier muito isso na minha, nos meus presentes, dia 24, eu tô bem feliz. Anotou tudo aí, Fetterão? Tô anotando. Posso contar uma piada? Piada do Potter! Ah, Apoio! Óticas Chicago, seu problema é a vista, nós vendemos a prazo. E aí o cara liga pra padaria. É da padaria? Sim. Tem pão de ontem? Sim. Bem feito, quem mandou fazer muito. Mais um. Piada do companheiro conta, pra contar conta aí, meu. Conta aí. Conta a piada do companheiro aí, cara. Vai. Uma vez, o companheiro foi na cozinha e buscou uma maçã. Duas horas depois, ele chega no meu quarto. Sabe por que duas horas? Ah. Que ele é tri devagar. Acabou. Ele é muito pequenininho. Não, ele é muito pequenininho. Sabe por que ele demorou tanto? Porque ele é triste. Tem uma pausa dramática. Daí, quando eu fui me dar uma deitadinha. Tá meio fanho, cara. Escutei meio que uns. E daí, então, quando eu vi. O companheiro tava brincando de bola debaixo do travesseiro. Muito legal, cara, brincar de bola debaixo do travesseiro. Tá bem, 1:30 da tarde, é Classificados do Pretinho. Acabou, cara. Mas não acabou? Acabou. Classificados do Pretinho. Nós aqui com duas ofertas da nossa audiência. Fala, Féter, meu velho. Aqui é o Taroel de Caxias. Taroel! Grande Taroel. Potter toca Taroel. É Tarol aquilo que o Potter toca. O Taroel, cara. É Saruel daí a calça. Saruel. Saruel a calça, Tarol. O nome do parceiro é Taroel. Que é a mistura entre o Tarol e o Saruel. O pessoal se puxa, né, cara? O Taroel, cara, de Caxias é tipo assim, ouvinte número um da Atlântida em Caxias. Assim, grande parceiro. É, sempre que eu vou na balada lá na Pepsi Club, o cara tá lá. Enfim, tá vendendo a Toyota Bandeirantes dele aqui, ó. Ano 80, modelo 81, mecânica da Mercedes-Benz. É, direção hidráulica original, pneus e rodas novas. Não, peraí. Ah. É de 80? 80, modelo 81, é um clássico. Mas qualquer coisa que ele diga que é original é pior pro carro, né? Pra ele ficar mais original, ele muda pra uma... Olha só. Índida. Deixa eu te falar uma coisa. Esse momento não pode ser interrompido, tá? Tu bebeu, Théo? Esse momento nós estamos fazendo aqui a oferta nossa audiência. Obrigado. O cara tá vendendo a Toyota 80-81, que é um clássico. Carroceria nova, climatizador, motor novo, rodoar, freio a ar, assento com regulagem de altura a ar. O carro é completão. Caminhonete é de luxo. Valor 55 mil reais. Completamente louco. Ele vende e tem que gastar todo o dinheiro dele no manicômio. Não, cara, tu não tá entendendo. Isso aqui é um clássico. Isso aqui é um clássico. É um clássico, vale 55 mil reais. Ataque também é um clássico. Vocês não sabem nada, cara. Vendo Toyota 1980@gmail.com. Vendo Toyota 1980@gmail.com. Mais uma oferta aqui. O blazer com ombreira também é um clássico. Não quer dizer que eu vou comprar. Tá bom, cara. Tá bem, mas é que são artigos diferentes, não se comparam entre si, entendeu? Vai voltar o blazer completo, tu vai usar. O Didi vai usar. Outro ouvinte aqui tá vendendo o Vitor, o menino que te encontrou na loja de brinquedos, diz ele aqui pra mim, ó. Quero vender o meu Play 2, pois preciso ajudar meus pais na compra de um novo videogame que pedi de Natal. Que massa. Ele vai com um cartão de memória e dois jogos originais, ele tá vendendo o Play 2 dele por R$350, o Vitor. O Vitor tem 8 anos e mandou, tá nos ouvindo agora, o cara tem quase o teu tamanho, Théo. Tem um ano a mais que tu. O e-mail pra comprar o Play do Vitor é vendoplay2@pdh.com.br. P de pato, D de dado, H de hoje. vendoplay2@pdh.com.br. Obrigado, adoro vocês. Vitor Howen mandou pra gente aqui. Muito bem, é show de intervalo. E aí, meu querido? Como é que tá, João? Tudo bom, brother? Tudo bom, brother? Tudo bom, vai ter aquela historinha nossa hoje? Qual? Nossa historinha de vender coisa, pô. Sim, é que claro, não, vamos lá. É que ontem aí, tu, né? Tava mal, né? Ontem tu não fez a da 1:30, tá, né? Tá na tua pilha aí, né? Na tua família, tudo. Tô, família, fim de ano. Hoje vamos tirar uma foto, pô, botar no meu Facebook. Vamos, claro, sem problema. Foto da tua família. Foi no Facebook, vamos, que tava o taxista, beleza? É? botar uma foto da tua família no meu Facebook. Vamos nós, amizinho. Vamos lá. Meus amigos. Qual que é o Facebook? Amir que tem, Amir. Qual é que é o teu... Já tô indo tirar foto, então. Vamos lá, vai. Qual é a ofertinha aí, Amir? Pô, tem uma oferta legal, cara. É, o que que é hoje? Final de ano, né? Natal, né? Natal. Muito comércio. Sábado agora, depois da manhã, praticamente, é Natal, cara. Rolando a toda, né? A toda. A toda, né? A milhão. Comprando, vendendo, a doidada, né? Impressionante. Impressionante. Então, qual é a coisa mais preocupante? Preocupante? Preocupante nesse momento. Ter o dinheiro pra pagar os presentes de Natal. É dinheiro falso. Ah, é verdade. Dinheiro falso. Olha, troca essa nota de 3 pra mim. Esse ano o Natal vai ser econômico. É um presente pra cada um lá em casa. É verdade. Viu, Theo? Tirãs. Nem tá prestando atenção. Tá brincando com o tio Potter. Tá brincando com o tio Potter, né? E aí, Almezinho? E aí nós temos uma máquina definitiva pra você, lojista. Ah. É ter esse problema solucionado a sua loja. O que acontece? Uma máquina que você põe a nota, a nota funciona mais que R$100. Tá. R$100 é a nota que mais funciona. Mais funciona. É a mais coisada. Mais copiada. Copiada. Certo. Mais copiada. Falsificada. Falsificada. O que acontece? Uma máquina, tá? Tu pões R$100 nessa máquina. Pões R$100 nessa máquina. Ah, e aí? Se ela sai depois, se ela sai toda cheia de triângulozinho. Eu te amo, meu. Recorta ela toda. Se sair cheia de triângulo. Triângulozinho recortado? Certo. Era falsa. Era falsa. Era falsa. Aí, se não sair? Se sair quadradinho, era verdadeiro. Mas quer dizer, igual tu perdeu o dinheiro. Falso ou verdadeiro, tu perde o dinheiro. Mas descobre. Tu descobre, vale ou não vale a pena? Descobri que tem um assassino desgraçado tentando passar uma nota falsa. Não, quero não ser assassino. Normalmente são assassinos, Maurício. Normalmente são. Vou prestar atenção. Normalmente eles assassinam uma pessoa, roubam as coisas, aí falsificam as notas e vão lá e compram o presente de Natal para o resto da família. E ainda de caçoagem. De caçoagem. Eles compram pra família do cara que ele matou. Tá eles bom, são bem assim, esses desgraçados. Tá bem. Dele, tá? Então tá. A maquinazinha, tá, tu gente? Pões, se sair toda recortada de triângulo, era falsa. Muito legal. Toda recortada de quadrado, era verdadeira. Muito bom, tá? Almir. Beijo pro Diego Carrilho. Almir, demais essa camisa do Teixeirinha que tu tá usando, hein? Muito show de bola, né? Show de bola. Show de bola. Gosto muito dele. Show de bola. Almir, sabe que o Teixeirinha é um doce, não o maior ícone do Rio Grande do Sul, é, né? É verdade, né? É verdade. Por isso que é uma bosta aqui, né? Que isso, cara? Não, porque, pô, que o isso? Teixeirinha é o maior ícone. Mas por que tu tá com a camisa do Teixeirinha, então, cara? Ah, me deram, né? Pô. Tudo que me dão, eu uso. Tá bom. Show de Inter, de bola. Voltamos em seguida com o Bora Nas Costas. Show do intervalo. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, 16 minutos para as 2 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem. E aí, doutor Alceu? Doutor Pepe! Ô, doutor Alceu! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda bala, doutor Alceu. Tá bonito o gurizão, hein, doutor? Obrigado, doutor. Você puxou a mãe, né? Da cara da mãe. É isso aí, pelo menos o futebol é do pai, joga nada. Doutor Peter, a Chapecoense comprou dois, doutor Peter. O Nicolas e o Janderson. Olha, agora impressionante, hein? O investimento catarinense no futebol de Santa Catarina tá sensacional. Esses dois aí tem nome de goleiro. O Janderson é aquele lateral esquerdo que jogou no que? Tava em Portugal, doutor Pedro. Ah, exatamente. É, dá pra meter. O Janderson tem história no futebol. E o diretor de futebol, o Cadu Gaúcho, vai buscar mais 3 pra Chapecoense. Um lateral esquerdo, um volante e um meio atacante. E hoje define quem é que o Inter pega na pré-Libertadores. Prefere alguém, Balepandro? Eu não prefiro nada, né, cara? Se eu quero ganhar um campeonato, eu tenho que ganhar qualquer coisa, né, cara? Ô, oh, Dale! Vai dar quem, ô Silvio Luiz? É, está valendo. Olho no lance, é. Como é que tá aí, Silvio? Mais um gol. Gosta de jogar com quem, Théo? Qual é o time no play que tu gosta de jogar e ouvir a minha narração? Bem, os que eu mais jogo é Inter e Barcelona. Do Barcelona, quando eram jogados redondos, 32 minutos e Ô, Théo, qual é a frase do Silvio Luiz que tu mais gosta? Amor dos meus filhos. Eu vou fazer pra ti, então. Vai, faz, Silvio Luiz. Pelo amor dos meus filhinhos. Tu não gosta daquela pelas barbas do profeta? Uma daquelas, nem mais forte. Olha o lance. Que bela. Obrigado, Silvio Luiz. E aí, doutor Alceu? Figueira, o Figueira. Eu me babei. Opa. No FIFA 12, o Figueira aparece como Florianópolis. Ah. Isso, meu amor. O Inter aparece como Porto Alegre. Eu não sei o que isso acontece. É deprê, né? Isso é não sei porque deprê. Talvez os times não tenham liberado, não é isso? Não tenham licenciado. Não tenham licenciado, né? Pode ser, é, pode ser. É isso. Que é uma pena, né? Porque claro, deixa de divulgar claro o time pro mundo inteiro, né? É. Era isso, doutor Pedro. Tá bom, doutor Alceu. Hoje à noite nós temos um embate futebolístico chamado Jogo da Parceria entre os amigos do Mr. P e os amigos do Marcelo Pitol. Perfeito. E eu contando com os amigos do Pretinho, que todos estejam lá às 20 horas, assim como outros tantos, Rafael, o Rafa, o vocalista da Chima Roots, Duda Calvin da Tequila Baby, Sertinho Moado, Papas da Língua, Teti, João Vicente do Ninho de Nós, o Vini, o Nego Joy, Catuípe, turma toda. É, Rafael Serra da Rádio Gaúcha, Carla Faquin, Débora de Oliveira, e espero que a Rodaica também esteja presente para dar o pontapé Patrola inicial. Patrola vai estar lá. Patrola vai estar presente para fazer uma matéria. E jogadores e ex-jogadores: Casemiro, Mazzaropi, Daniel Carvalho, Diguinho, Christian, Carlos Marcelo Eduardo, Roy. Emerson. Isso, vai. Boa, obrigado. Uma galera, hein? E muito, onde é que vai ser o jogo? No estádio do Aimoré, em São Leopoldo. E como faz para entrar? Tá louco. 2 quilos de alimentos não perecíveis. E pra onde vai esses alimentos? Para entidades carentes de São Leopoldo. Pô, que beleza, Mr. P. Parabéns pela iniciativa, viu, cara? Boa, sensacional. Que bom. Mandar um beijo também pra Claudio Ospe, nossa amiga, que mandou bolinhos aqui. Boa, sabendo demais que o blog do Pretinho está encostando na nuca, no cangote dela. Do blog ela 9, vem fazer um agrado, né? Nos agradar aqui para tirarmos o pé do acelerador, mas não tiraremos. Não vamos. Vamos não ultrapassar vamos o blog 9 em breve, viu, Claudinha? Claudio Ospe, beijo aí pelos beijo, presentes. Bem, obrigado. É o bem casado o nome e do doce, espero, né? Aparecer na tua coluna em breve. Muito bem, 12 minutos para as 2 da tarde. E aí, Rodaiquinha, tem o que para nós aí? Durante o jantar, a guria anuncia para a família toda. Mãe, pai, tô esperando um bebê. Ah, não! Na noite de Natal. Que isso? Ela esperou aquele momento que a família tá toda reunida e tal. Né? Mãe, pai, tô grávida. Passa a batata. Ah, daí eu... Me passa o peru. Ah, não, já me passaram. O pai fica meio surpreso, aquela coisa toda, e pergunta pra guria. Ah, mas tá grávida? Mas quem é o pai? E aí a menina assim... Ah, é que... Vocês nunca me deixaram namorar firme. Acontece. Unknown. Bastardo. Filho bastardo. Homenagem ao pai desconhecido. Tem um monumento. Pai catarinense desconhecido. O pai gaúcho. E aí, Potter? Uma piada no mesmo clima, vai. Piada no mesmo clima. Apoio. Copos orientais cubos. Seu saquê fica ainda mais gostoso se você tomar no cubo. Depois de 2 anos que havia deixado a cidade no interior para vir para a cidade grande, a moça recebe a visita dos pais no seu luxuoso apartamento. E aí a mãe comenta: minha filha, sou orgulhosa de você. É pensar que você chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, conseguiu tudo isso. Foi fácil, mamãe. Primeiro tirei a mão da frente. Meu Deus. Depois tirei a mão de trás. Gol do Brasil. Gol do Barcelona. Pra fora. Ai, meu Deus do céu. Fala aí, Cajezinho. O episódio de final do ano dos Simpsons promete dar o que falar. Tu gosta dos Simpsons, Theo? Não conhece. Não conhece? Tu é dos meus, Theo. Eu também. O Arthur adora. Encontrei alguém aí, ó. Todos os episódios. Sabia que não era o único. O desenho vai mostrar como seria a vida da família no ano de 2041. O Bart, por exemplo, tornou-se pai de 2 meninos e depois de tentar a vida com a esposa, resolveu divorciar-se. A Lisa se casou com o Milhouse, que é aquele colega de infância. Sim. E depois de algum tempo também se separou. Mais tarde ela aparece na casa dos pais com uma amiga de faculdade com quem tem um romance. Tudo isso no episódio final de ano dos Simpsons, então, em breve. Quantos anos já de Simpsons? Tá 15? Na décima... 15, né? Não, acho que não, 20. Vigésima segunda ou 23ª temporada. Ontem no período... Pô, tudo isso já. Tudo isso. Nesse momento de compras de Natal e tal, fui numa loja e tinha lá as máscaras. Máscara mesmo, uma máscara com... De um material que não é papelão, um material plástico, real, resistente, máscara real mesmo, máscara fantasia do Simpson e do Bart e do Homer Simpson. É muito legal. Tinha que dar uma de presente pro Cagê. É verdade, pensei em ti, se eu tivesse tirado um amigo secreto. A do Homer, claro. Sr. Burns, eu daria do Sr. Burns. A do Sr. Burns. Você me chamar de Sr. Burns. É parecido com o Sr. Burns. Vou te mostrar. Que isso? O que é isso? Vou mostrar minha usina. Nuclear. O casamento, Fetter. Pois não, Marcos. É uma maneira de o homem descobrir que tipo de marido a sua mulher teria preferido. A tua mulher teria preferido um tipo de marido qualquer que não fosse tu. Exato. É impressionante. Theo, fica a dica, Theo. Fica a dica. Tá falando de mim, Theo? Especificamente? Não. Tu, o homem. Qualquer homem. Eu, tu. Nossa. É que no fundo a mulher não quer um homem, né? A mulher quer um caixa eletrônico. Tu vai casar, Theo, quando tu crescer? Tempo. Tu que sabe, vai casar, Theo? Acho que sim. O meu conselho... Família. Como é que é? Casar? Ter filhos, construir a família. Certo. É. Se divertir, cara. Se divertir com a mulher, não dá pra se divertir também, então? Sócrates dizia o seguinte, o meu conselho é que você se case. O jogador? O filósofo. Se você se case, é o conselho do Sócrates. Se você arrumar uma boa esposa, você vai ser feliz. Certo. Se você arrumar uma esposa ruim, se torna filósofo. Era isso só por enquanto? Não sei, vocês querem mais? Mas que é isso, mano? Eu quero que tu vá até o finzinho, mano. Casamento é uma propina pra fazer com que a empregada pense que é dona de casa. O valor do casamento não tá no fato de adultos produzirem crianças, mas de crianças produzirem adultos. Isso é bom! Muito bom! Isso é bom! E o casamento... Pra terminar, aqui são frases, né? Que alguém mandou, provavelmente, o blog Testosterona. Acho que o casamento é o triunfo do hábito sobre o ódio. Que demais essa, hein, cara? Lógica feminina baseada em fatos reais. O namorado tá offline no Messenger. Ela pensa, com certeza ele tá com aquela vagabunda. É. O namorado tá online. Ela pensa... Com certeza ele tá conversando com aquela vagabunda. Vocês não têm saída, né? Quem mandou foi o Gabriel Berri, de Joinville. Berri! Sexta-feira, agora, 1 da tarde, tem o Amigo Secreto do Pretinho. Todo mundo aqui trocando presentes. O Mr. P vai tá aí, a Rodaica vai tá aí, Lelê vai tá aí. Olá! 8 e 7, galera! O Cid vai tá aí, Cid? Boa noite. O presidente Lula vai tá aí. Davi. O Davi vai tá todo mundo aí. Dirceu, tu não, Dirceu. Só vai tocar ali no Mas, fundo. Rodaica, você não tem uma dica de moda pra gente? Boa, Neila, bem lembrado. Manda bala aí, Rodaiquinha. Vamos acabar com a tua dica de moda da Milena, então. Manda aí. Você sabe qual é uma das principais tendências do verão? Andar pelado. Não, mas é quase. Total white. É todo branco. A da Milena aposta nessa ideia. O William ficaria lindo assim. William, me liga. A da Milena aposta nessa ideia total white, nesse verão, e aproveita pra dar dicas de como usar sem medo o look branco total. Ah, eu acho bonito. Porque a dica é usar as peças mais soltinhas. Pra ela não ficar muito pegada no corpo, claro. Branco marca, né? Claro. Às vezes a mulherada se passa um pouquinho. O branco mostra a barriga, né? É, porque o branco, por exemplo, é muito apertado na perna, no bumbum, ele pode dar uma marquinha. E ele mostra sombras, né? Exatamente. Então tem que ter esse cuidado. Pode usar roupa mais soltinha. Então invista nas peças... em renda, na mistura dos tecidos. O jeans fica ótimo com um tecido mais delicado, como o cetim, por exemplo. Outra dica bacana é usar acessórios coloridos ou em tons como caramelo e dourado. A novidade é que para esse período de festas, a Dami Lair tá lançando uma coleção especial para o Réveillon. São blusas, saias e vestidos para elas e t-shirts e bermudas para eles. Todas são bem lindas, leves, descontraídas para um Réveillon confortável e alegre. Para saber mais, dá um pulinho nas lojas da Milena, aproveita para garantir o teu presente de Natal, já para fazer a compra do teu look pro ano novo e aproveitar essas peças brancas depois no verão. Pra usar, porque a moda vai ser essa. É o branco, então, Rodaica. O branco é o novo pretinho básico. Ano passado foi o bege. Ah, é? Não foi o bege. É. Não. É, o cinza tá mais branco, né? Cinza, bege, também começa a cor. Ah, para que o branco é o novo pretinho básico. O branco no verão é o novo pretinho básico. Vamos mudar o nome do programa ano que vem aí, ó. Branco básico. Branquinho básico. Branquinho básico. Durante o verão pode ser branquinho básico, então, né? Fica mais leve, mais soltinho, mais soltinho. Fica a dica pra concorrência aí, né? Bota um programa branco. Beleza, tá bem, queridos, era isso por enquanto. Vamos encerrando o Pretinho Básico desta quarta-feira, que contou com a participação da Estrela Móvel Rodaica e seu querido filho Theo. Theo, dá tchau pra galera aí, Theo. Ele quer falar uma frase rapidinho. Fala uma frase aí, manda. Uma pergunta. Tá, fala aí. Vai, qual é a pergunta, Theo? Peraí que ele tá se preparando. Tá. Manda bala aí. Subiu na cadeira, fez. Agora faz. Fala. Como se faz um omelete de chocolate? Com ovos de Páscoa. O Pianjas não sabe, o Pianjas não gosta de criança. Não é uma pergunta, não é uma pergunta. Estavam tem que treinar. Dois sapos voando. Dois aí o quê? Sapos. Sapos? Sapo não voa. Um caiu no chão, mas outro continuou voando. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque era surto, não ouviu nada. Aí tá prazo. Muito bom. É uma mensagem de motivação. Mensagem, é isso aí. Theo, deixa uma mensagem de Feliz Natal aí pra nossa audiência. Diz Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal pra todo mundo. E também um Feliz Ano Novo. Boa, Theo. Muito bem. Abraço pro João Derli, tá nos ouvindo. Ô, querido João Derli, abraço, querido. Quero mandar um abraço pra minha professora. Boa. Como é o nome dela? Estela. A Estela. Ela é gata, Theo? Não, Pianjas. O João Derli é da altura do Theo, né? Não, ele mandou uma mensagem dizendo que ele acha que é maior do que tu, pode. Não, tá bem, queridos, era isso. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos logo mais às 18 horas. Um abraço pra vó, tá bem? Tá bom, abraço pra vó. Um abraço pra Tite, um abraço pro Paulinho. Tá bem, todo mundo, então. Um abraço pro tá. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem. Convidamos toda a audiência a cantar com a gente o nosso hino de fim de ano. Valeu, tchau. Final de ano, aquele espírito bonito invade nossos corações. E essa aqui vai pra todos os colaboradores da RBS. Essa empresa é uma mãe. É isso aí, todos os 6 mil colaboradores, anunciantes e grandes parceiros. Tamo junto! É a Rede Brasil Sul de comunicação. Elas que fazem essa constelação. Canzoni se aposentou, mas a Cristina tá no Jota. Giovanni Martinello, o Edmilson e o Domar Frison. Jader Rocha e Glauco Paza e o Batista que desmaiou. Rogério ou Batista? Numa Básico, vamos lá! Zambiase é boa gente, amiga! Assim como é nosso presidente. presidente. Salve grande Nelson. Muito obrigado. Túlio Vilma, página 3. Laine Valcas, Camille Reis. Miguel Livramento, baby. Somos todos uma grande família. Uma empresa preocupada com o social. Social que visa o lucro, mas isso não é o mais importante. E não se esqueça, craque nem pensar.